Olá, caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nostalgia, Som e Magia. Edição para domingo, dia 17 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer grandes músicas, mais em inglês e da década de 80. No princípio, assim, da década de 80. Gostaria de as partilhar consigo, tornando a nossa Nostalgia, Som e Magia, em alguns temas também mais populares, não só aqui, para nós, ou para a França, mas para todo o mundo. Prince Charming é como se chama a primeira música e é de Adam and the Ants. Esta música tem um dos inícios mais insólitos que eu já ouvi até hoje. Mas é muito bonita, aliás, é muito interessante. Tem uma boa sonoridade. Mas depois também fica com The Tide is High, dos Blondie, e Malaika, dos Boney M. São as três primeiras da edição de hoje do nosso programa que dá o nome de Nostalgia, Som e Magia. Vamos à música, ouvinte. Este é o canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Já cá estamos depois destes três temas, o último dos quais Malaika, dos Boney M. Seguimos agora com Viena, dos Ultravox. Didudu, de Dadada, dos The Police. E You Drive Me Crazy. Mas esta música não é de Britney Spears, não. É de Shakin' Stevens. Mas assim o título faz lembrar o tema de 99, mas não. São temas bem diferentes. E Drive Me Crazy, de Shakin' Stevens. São as próximas três desta nossa edição do Nostalgia, Som e Magia, deste domingo, dia 17 de agosto de 2014. Vamos à música. Thank you. We'll be right back. Shakin' Stevens com este Drive Me Crazy. Vamos seguindo no nosso programa Nostalgia Sem Magia, recordando grandes sonoridades, grandes músicas, grandes sucessos e, por consequência, também grandes memórias. Seven Tears dos Go By Dance Band, Imagine de John Lennon e The Winner Takes It All dos ABBA. São as próximas três que nós vamos aqui ouvir e daqui a pouco as despedidas desta edição do nosso Nostalgia Sem Magia. Aos ouvintes, tenham todos então um ótimo domingo e não se esqueçam, vamos daqui a pouco seguir com mais música, esperando francamente que gostem destas que até agora foram passando no nosso programa. Até já!

she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes. Takes It All, a música dos ABBA, a fechar a terceira e penúltima sequência do nosso Nostalgia, Som e Magia. Depois deste tema, vamos seguindo com mais três para fechar o nosso programa. Ah, não deixando de esquecer o estimado ouvinte de que pode consultar a lista das músicas do Nostalgia, Som e Magia através do nosso site. Basta duas coisas. Primeira, que... Aliás, uma de duas coisas. A primeira é que no nosso arquivo, em radiointernet.info/arquivo, que basicamente procuro o botão que diz programas no arquivo e depois na caixa que lá aparece mais à direita que escolha o programa Nostalgia, Som e Magia. Até pode, quando está dentro da caixa, pode escrever e ela automaticamente vai lá parar o resultado. O que também pode fazer é, no nosso canal 1, na parte da programação, clica no link que diz Nostalgia Sem Magia, na programação, domingo às 0 horas, e aí vai ver algo que, depois do texto descritivo, das emissões disponíveis, vai ver algo que diz ver também Nostalgia Sem Magia no arquivo da Antena Web. E aí, basta clicar e vai parar ao mesmo ponto. Vai ter, portanto, à sua disposição a lista das músicas, não de todos, mas de alguns Nostalgia, Som e Magia. E bom, vamos fechar com January e February, de Barbara Dixon, Upside Down, de Dan Ross, e Aces to Aces, de David Bowie. Uma música interessante para fechar a edição de hoje do nosso Nostalgia, Som e Magia. Fique bem ouvinte, boa noite para si e até ao próximo domingo, dia 24. Até lá! I don't know what to say. Canal 1. Love. ashes to ash and fun to fuck it. We've no major talk.